O mais top DJ de todos os tempos, DJ Marcelo, o Playboy fazendo a galera dançar. Das produções em Mosqueiro. DJ China, o insuperável. E você sabe disso, sabe disso. É Bebalice! Edson Arte. Os melhores designers de imagens do ar. Vem, Deus, onde você for, eu

Pensei que sem você ia ficar melhor. Responde a mensagem no WhatsApp. Online eu te vejo, meu amor. Não faz assim, eu te amo demais. Não jogue para trás todo o nosso amor. Eu tentei, mas não consigo te esquecer. Pensei que sem você ia ficar melhor. Responde a mensagem no WhatsApp. Online eu te vejo, meu amor. Não faz assim, eu te amo demais. Não jogue para trás todo nosso amor. Você vem me provocando e eu correndo de

esquece. Tá vendo esse salto 15? É o tamanho do chifre que você merece. DJ Marcelo, o Playboy. Agora é na pressão, meu Playboy. Dário Rocha. Tudo que de joelhos eu pedi a Deus. Oh baby, pervertido céu. Tantas juras de amor que trocamos nessa relação. Oh baby, pensei que fosse pra ser. Depois de tudo que eu fiz pra manter essa chama acesa. Dário Rocha. Tu eras tudo que de joelhos eu pedi a Deus. Oh baby, presente do céu. Tantas juras de amor que trocamos nessa relação. Oh baby, pensei que fosse pra manter essa chama acesa. Você diz que já não dá e que vai me deixar. Inventava ciúmes e agora dizes que não me queres mais. Eu não vou insistir, eu vou te deixar. Então vai, vai, vai. Se tu não me queres, baby, tem que queira. Eu não sou seu marido, nem tampouco seu homem. Sou aquele que quando tu necessita te corresponder. Eu não sou seu marido, nem tampouco seu homem. Sou aquele que quando tu necessita te corresponder. Menina, eu não tô pra namorar. Se quiser a gente fica, fica, fica, sem se apegar. Não cobro nada de você, você não cobra de mim. Quer saber? Fica mais gostoso, fica mais gostoso. A gente pega fogo, faz tudo de novo, de novo, de novo. Eu não sou seu marido, nem tampouco seu homem. Sou aquele que quando tu necessita te corresponder. Eu não sou seu marido, nem tampouco seu homem. Sou aquele que quando tu necessita te corresponder. Banda, só no Batidão, a batida mais forte do Tecno Melody. O criador do sucesso, DJ Rafael, o Teletubbies. DJ Marcelo, Playboy de Tucuruí. Menina, eu não tô pra namorar. Se quiser a gente fica, fica, fica, sem se apegar. Não cobro nada de você, você não cobra de mim. Quer saber? Fica mais gostoso, fica mais gostoso. A gente pega fogo, faz tudo de novo, de novo, de novo. Eu não sou seu marido, nem tampouco seu homem. Sou aquele que quando tu necessita te corresponder. Eu não sou seu marido, nem tampouco seu homem. Sou aquele que quando tu necessita te corresponder. Eu não sou seu marido, nem tampouco seu homem. Sou aquele que quando tu necessita te corresponder. Eu não sou seu marido, nem tampouco seu homem. Sou aquele que quando tu necessita te corresponder. DJ Marcelo. Balançando o mundo inteiro. Foi naquela noite que marcou. Eu saí pra esquecer com as amigas de tudo que ficou. Foi, tô chorando apaixonada, sofrendo enganada. Era lindo, eu adorava aquele seu jeitinho de olhar, de beijar. Quando a gente se encontrava na beira do mar, com a equipe pé demais, na carretinha chamigo, a evolução. DJ Maurício do Comércio, DJ é de Brasil, equipe pé demais nessa emoção. Tô sentindo teu corpo, tô sentindo teu cheiro. Produções Edson Arte, produzindo os melhores pensamentos e imagens do Pará.